Meu nome é Renan de Oliveira e você está ouvindo o programa A Voz do Arlindo. A epidemia do novo coronavírus trouxe diversas mudanças nas nossas vidas. A forma como nós exercemos nosso trabalho talvez tenha sido a que mais tenha sofrido transformações. Enquanto que para alguns trabalhadores o direito à quarentena nem sequer foi concedido, para outros que passaram a trabalhar de casa, essa nova forma de trabalho passou a apresentar novos desafios, principalmente para as trabalhadoras mulheres. Por isso, eu conversei com a minha mãe, a Maria de Oliveira, professora da Rede Pública de Araucária, para entender um pouco melhor quais são esses desafios. Então, hoje eu estou aqui com a minha mãe, Dona Maria. Ela também é professora de educação infantil e a gente vai falar sobre o trabalho na quarentena. Como é que está você hoje, Dona Maria? Oi, tudo bem? Eu tô muito bem. Que bom que você está bem. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Dona Maria, é como que tem sido conciliar, né, o trabalho da escola com o trabalho doméstico para você? Não tá sendo fácil, não. A gente tem que fazer o trabalho remoto e o trabalho de casa, dar conta disso, dar conta daquilo. E você acha que você tem trabalhado mais durante a quarentena? Como é que tem sido essa questão da organização dos seus horários de trabalho? Bem, eu acredito que a gente está trabalhando bem mais do que a gente trabalha lá no nosso local de trabalho, porque o dia inteiro você tem que estar cuidando do grupo do WhatsApp, vendo o que as mães estão respondendo, no meu caso. Agora tem sido o tempo todo, você tem que estar alerta para ver o que acontece. Sim, o meu horário de trabalho é 8 horas por dia. E apesar da diretora falar que não é para a gente trabalhar além disso, mas não tem jeito, porque você manda as atividades pelo WhatsApp, então você tem que ficar cuidando. E tem pais que é 11 horas da noite, tá mandando ainda atividade, tá falando: "Oi, prof." E não adianta, eu tinha falado que não ia responder à noite, mas não tem como. Bom, você está tendo que adaptar um pouco o seu trabalho, né? Como é que tem sido essa adaptação? O que que você teve que aprender e como que tem sido esse aprendizado? Nossa, ninguém estava preparado para trabalhar remotamente, ainda mais com crianças do infantil 1, crianças bem pequenas. Os meus alunos estão fazendo 2 anos esse ano. Então, olha, pensa a dificuldade, porque uma coisa é você estar trabalhando lá com as crianças, lá na sala de aula, onde você pula, você rola no chão com eles. É bem diferente de trabalhar remoto. Tem atividades que você quer fazer e não dá, porque é que agora você tem que fazer as aulas em vídeo, você tem que explicar tudo em vídeo, e essa parte não foi fácil. E você acha que essa foi a parte mais difícil de aprender, de se adaptar? A parte mais difícil de se adaptar é a parte que você tem que fazer, você tem que ficar gravando o vídeo. E sabendo que a família do seu aluno todo vai estar te vendo ali, então às vezes, nossa, não é fácil, não. Fica com vergonha? A gente acaba ficando com vergonha. E você acha, pelo que você conhece da tua experiência e das tuas colegas de trabalho, você acha que para as mulheres tem sido especialmente mais difícil conciliar essa questão aí do trabalho doméstico e o trabalho normal, né? Tem sido mais difícil para as mulheres do que para os homens, por exemplo? Eu acho que a dificuldade de se reinventar nessa quarentena, eu acredito que seja para ambos. Mas assim, eu acredito que as mulheres, elas trabalham bem mais, ainda mais aquelas que têm crianças pequenas, né? Tem crianças pequenas, porque elas têm que cuidar das suas crianças pequenas. É obrigatório o trabalho remoto. É uma coisa obrigatória, e ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do marido. Então, as mulheres, elas estão com sobrecargas, eu acredito. Então, muito obrigado, mãe. E boa noite a todos. Boa noite.